Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. É hora da decisão. É o que vamos ver agora, nesse início de estudo do sétimo flagelo. Versículos 17 a 21 do capítulo 16 do livro das profecias finais, página 101. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. Este sétimo anjo saiu de onde? Vamos recorrer ao versículo primeiro. Ouvi, capítulo 16, no primeiro flagelo. Vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. E vamos recorrer também ao capítulo 5, voltando lá ao versículo 1, diz assim: vi no céu, vi onde? No céu, outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então isto aqui não dependerá absolutamente da basófia humana. Vocês querem um conselho meu? Firmem-se cada vez mais no poder de Deus e vão se livrando do excesso das coisas materiais. Porque se vocês ficarem por demais apegadas a essas coisas, quando vier a puxada do tapete, vocês sofrerão muito mais do que aqueles que preferiram o caminho do estoicismo. Vivam frugalmente, não exagerem nas coisas. Existia alguma nação, algum grupo de nações que apavorasse mais o mundo do que a União Soviética? Todo mundo tinha medo do comunismo ateu materialista. Cadê, hein? Então não se surpreendam e não pensem que eu estou dizendo bobagem aqui. Abobrinha. Senão vocês estarão na chave daqueles que veem as coisas acontecerem e agem assim. Versículo 21 do capítulo 16. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu tormento era sobremodo grande. Eu vou ler o texto do sétimo flagelo e vocês vão me dizer onde é que está a derrota desses três poderes. Todo mundo atento? Que tal então vocês lerem comigo? Porque lendo, não só me ouvindo, mas lendo, talvez percebam e gritem: onde está essa transformação tremenda de tudo aquilo que é poder no mundo? Transformação anunciada pela profecia, que é coisa séria. Muitas vezes as coisas vão acontecendo e poucos percebem bem como está acontecendo. Tudo está aqui no Apocalipse, no sétimo flagelo, quer dizer, o último flagelo da consumação da ira de Deus. Vivemos os tempos finais de um ciclo. Não é o mundo que vai acabar. Um mundo vai se acabar. Vai se transformar, vai mudar, vai cambiar. Como já aconteceu tantas vezes na história, mas desta vez a transformação é bem maior, porque os tempos anunciados há milênios chegaram, mais que isso, estão passando. E atenção, apesar de muita gente aí, pelo mundo, dizer que Jesus não vai voltar assim como ele prometeu, não, alguns até dizem, ele nunca existiu. Ora, se não tivesse existido, teria que ser inventado, como Voltaire falou a respeito de Deus. E Voltaire era considerado descrente total. Creio que ele descria mesmo, era da hipocrisia no mundo. E não há outra forma diante da hipocrisia. Bem, dizem que Jesus não vai voltar. Então vamos ver quem está com a razão. Quando será? Perguntam. Só Deus sabe. O próprio Cristo afirma no seu Evangelho que nem ele sabe, nem os anjos do céu, somente Deus. Bem, vamos lá. Vocês estão prontos? O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do templo. Que uma voz poderosa saiu do templo que está no céu, do lado do trono, dizendo: Está feito. Logo sobrevieram relâmpagos. Vozes e trovões. E ocorreu grande tremor de terra. Como nunca houve igual desde que a gente sobre o mundo. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. Em casa já estão gritando, a gente está levantando aqui a mão. Ah, isso, vamos para o microfone, rápido. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu. E e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens. Grande chuva de pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da saraivada, os homens blasfemaram de Deus. Porquanto o seu tormento era sobremodo grande. Meus amigos e irmãos, a simples leitura do texto do Evangelho moderno, o Apocalipse de Jesus, balança o coração da gente, nos obriga a pensar, faz crescer a nossa inteligência na direção de Deus, porque o Apocalipse é de Deus, através do Cristo e do Espírito Santo. João Evangelista foi o repórter que registrou para a posteridade essa revelação que ele viu em transe mediúnico, carismático, grande sensitivo, João Evangelista, o autor do quarto evangelho, que é o evangelho de Jesus, tem quatro narrações: Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de João é chamado de iniciático, da iniciação espiritual. Esse mesmo João recebeu de Deus o Apocalipse. Isso nos eleva. Esta é a política de Deus para o homem e seu espírito eterno. É estar em sintonia com esses poderes superiores que vão realizando a grande transformação do mundo. E muita gente não percebe, como há pouco dissemos, mas as coisas se vão realizando. Não se pode negar uma realidade como esta, porque senão estaríamos ainda no tempo da pedra lascada, ou antes. Nem existiríamos como seres terrestres, porque as mudanças nas formas mais primitivas da vida não teriam ocorrido e nós não estaríamos aqui. Tudo se transforma. O Apocalipse é o anúncio dessa transformação plural e que chega a um dos seus maiores momentos, se não o maior de todos. Vejam quantas vezes eu falei em transformação. É para chamar a atenção de vocês. A terra não vai acabar, vai haver uma transformação. A mentalidade humana, pelo amor ou pela dor, vai tomando nova feição. Natura não facit saltum, a natureza não dá saltos, dizia Leibniz. Essa é uma verdade. Mas as coisas vão mudando. É preciso apenas que a inteligência do homem, iluminada pelo poder de Deus, disponha-se a fazer essa mudança da maneira mais bela, estratégica, porque nas muitas passagens do amadurecer da humanidade, grandes multidões sofreram esses câmbios, como dizem os nossos irmãos de língua espanhola, de Cervantes, de Lope de Vega. E uma parte menor, não. Mas agora é para todos. Do pequeno ao grande, do grande ao pequeno, está no Apocalipse. Portanto, temos que nos preparar, juntar as duas humanidades, como anunciou o saudoso irmão Zarur. A humanidade de baixo da terra, a humanidade de cima, a do céu, porque os mortos não morrem. É preciso haver espiritualidade para a ciência, a filosofia, a política, para a religião, para a economia, para a arte, para o esporte, porque senão, quem vai sobrar para contar a história? Muita gente pensa no Armagedon nuclear. E se esquece de que há o ecológico. O mundo vai depenando a sua própria casa, o planeta. A Terra se aquece por causa dos gases dos veículos, das fábricas. Os rios vão ficando poluídos, o mar trazendo doença, espécies animais desaparecendo. Se os animais sumirem, será que os homens restarão? Será? Não formamos todos nós uma cadeia de sobrevivência? É isso que o Apocalipse quer. A nossa atenção é para isso. Esse é o seu alertamento. Ele não atemoriza. Os atos humanos, sim. Loucos, a ganância que força ao ser a angústia, ao estresse. Todo mundo fala em estresse. Então é preciso unir a humanidade de baixo às belezas do mundo espiritual, do reino que Jesus veio trazer à terra. Ele disse: meu reino não é deste mundo, no Evangelho, mas no Apocalipse. Ao toque das trombetas, o reino dos homens se torna de Deus e do seu Cristo. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente.